É pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais. Mas, nesta manhã de domingo, a pedido é música. Ele reside, ou melhor, ela reside aqui em São Carlos. É uma gentil ouvinte conosco, Dona Rosimeire Silveira, que diz em sua missiva que seus parentes adoram o jardim, o coreto, a música e a saudade, e também as suas amizades. Para Dona Rosimeire Silveira, que ainda diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, o coreto, a música e a saudade, Francisco Alves, o rei da voz em Arranjo Lírio Panicali, do Ali Pavão, Chuá, Chuá. Jacó do Bandolim dando um show com seu bandolim e seu conjunto dele mesmo, Jacó do Bandolim, Doce de Coco. Para Dona Rosimeire Silveira, ela que reside aqui em São Carlos, encerrando Nelson Gonçalves, Roupagem do Zacarias, do bom e saudoso Ataúfo Alves, Nelson Gonçalves canta Tudo Acabado. Cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta ao sertão. Beber a água da fonte que canta e se levanta do meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça do alto da serra, e a fonte a cantar. Chué, chué. E as águas correr. Chué, chué. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. Branca de luz prateada faz a jornada no alto do céu, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéu. Quando essa luz lá na altura distante, loira ofegante no poente cair, dá-me essa trova que o pinho de terra, que eu volto pra terra, que eu quero partir e a fonte a cantar. Chua, chua. E as águas correr. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também.